Medina, 4911, hold the charge, runway 12. Padre, y le voy a una autoridad, si voy a ser mucho en comprar tal. Agency 1111, contact 266 and frequency 125.1, backup 123.8. Argentina's 1911, we contact 125.1, Panero we contact 123.8. Thank you very much, have a nice night. Agência 1-6, complete a final, chega para o Gitano, 1-8-9-5. Martinho Tan, completa com 1895. Bom dia, boa trabalho, muito obrigado. Salvador, 8, boa. Bom dia, o Tan, 3-8-1-6, final da bola 0. Muito bom dia, hoje estima 0 no meio, autorizado com sistema 0, o vento no 20 graus, 099. 3-3-2-1, meio de pouso, agora 0. 3601 para o táxi, com as horas de 12, alterno Galeão com 161. 3699, autoridade Guarulhos, a sua turismo 0 Sabaté, nível de voo 340, saída São João 1, Leda, Grande São Mótiva, rua direita após a colagem. Controle Salvador 120-8, transponde 5467, abaixo do cruzamento. Então, 3816, sala 49, primeira direita, prossegue táxi Alfa Juliette, posição 0271. Alfa Juliette para 02, 3816. 3601, cruzado a linha, linha colapso, 10 vento, 120 graus, 119. A linha decola, 3601. Portanto, 3699, pode prosseguir o contingimento. 340, cruzado, cruzado 10, São Paulo, para Guarulhos, São Paulo, linda, ponte da saída, uma direita, 108.12, 467, nossa, código, 3690. 301, decolado 52, tinha um controle Salvador, no 218. 208, 3-0, bom dia. Controle Salvador, bom dia, 3-6-0-1, decolou, fecha da ação, com o código. 3-0-1, no contato radar, decolou, isso vai vir a São João, para o 2-3-0. Salvador, 3-6-0, 3-6-0. Brasil, Xanarva 025. Xanarva 075. Localizado em Serra Brava, Serra Papá, Arrota, Pesuru 10, Subase, Pesuru 16, Pós, Metro Segue, conforme rota do ponto de voo, nível de voo 360, saída São Bruno, Lida, transição Mótiva. Curva direita após a colagem, transfondo 5474, controle Salvador 120, decimal 8. 360, decolando da 10, São Bruno, Lida, Mótiva, decola direita, a Pesuru 10, fumada, Pesuru 6, Posmo, pós-direto, conforme rota, 5474, transfondo 208, controle 6075, está aqui no 06. Tsunami 075, tudo bem, está correto, vamos postular o tsunami, tá? Chamada. Salvador, voo 1961 para o Galeão. Centro de informação, tirar autorização, por favor. Salvador, voo 1961 para o Galeão, tem a informação Charlie, nível 380, autorização. Voo 1961, autorizado Galeão, a rota Autogiro 44, seguro, apenas bandeira 857, monstro, nível de voo 360, saída São Bruno, Leda, transição Doutor. Delta Oscar, Kilo, Lima e Fora. Curva direita após a colagem, sistema 0. O transponder 5475, controle Salvador 120, decimal 80. Autorizado Galeão, conforme plano, nível 360. Decola da pista 1-0, primeira curva direita, São Bruno, Leda, Doutor. Passageiro 44, seguro, até novembro 857, aciona 5475, controle 120, 80, voo 961. Voo 961, no cotidiano está correto, um plano que estiver de treinamento. Só aproximadamente 961. 2122, bom dia. Voo 1229, bom dia. Autorizado Congonhas, alta, Pesuru 10, Tubagem, Pesuru 16, Pós, Motor, segue com formato do plano de voo. Nível de voo 360, saída São Bruno, Lida, transição Mótiva. curva direita, pé da colagem. Transforme 5476 com 2 Salvador 120 decimal 80. 1229, Salvador São Paulo, solicitado 360, perdulo 10 de quadra, perdulo no meia, Cosmo, depois moto do plano. Então vou no Lê da Morte, vai direita a ponte, 5476-2085, da informação Charlie, na posição 05, o voo 1229. Plano 229, apenas confirmando, posição 0405. A confirmação 04. Sim, chama quando você estiver aqui também. Prossiga, vou botar direto ao meu. Autorizado para a rota Charlie Oscar, rota 833, Ilhéus, apoio direto Tende, direto Arubi, prossegue conforme rota plano de voo. Nível de voo 120, saída Coral 1 no Bravo, decola a pressão 17, curva direita. Transforma 5447, com policial da voo 120, decimal 80. Direto Romeu, Aerovisque 33 e Eus, Tende e após a Lube, conforme rota para o plano de voo. Vamos ver uma parte que se encontra. Sim, ainda só mexe em contato. Autorizado o táxi, até em exceção, a parte para ingresso, se não serve, direto para o meu. Já está com o meu autorizado a minha filha colapsa, no 7, o vento, 120 graus, 099. Em direção ao rumor. Direto Romeu da Corda 06, com controle de Salvador, 20218. Salvador, Papa Papa Papa Romeu, contato radar na decolagem. Devolver a Coreia 1 grave, 0-1-2-0. Com 2-105 a bordo, 3 horas e 50 galera alterna. Passou, continua o tanto 3-6-9-9. Ativo, tanto 3-6-9-9, apenas confirmando, 2-0-5 a bordo. Isso. 2-0-7-7-1, 9-7-1, reporte pronto, ponto 0-0, ajuste altímetro, 1-0-1-7. Corre Salvador, é o Oxanã 62, disponha informação, sai da autorização Guarulhos, Monte. Olha, 251-302. Guarulhos, a rota PISO 10, Tabaté, nível de voo 360, saída São Bruno, direita transição ótima, uma direita para a decolagem. Transporte 5503, controle Salvador, 120, decimal 8. Lado Guarulhos, nível 360, conforme o plano de voo, PISO 10 até Tabaté. Decola 10, curva direita, São Bruno, Leda ótima. 503 o responder e o controle 208, Oxanã 62105. Caralho, 251, cotejamento está correto, já foi um pushback ferramenta. Tá, olha. Salvador, bom dia, voo 1961, no posicionamento, nosso cliente é 8. 1961, autorizado, se tiver funcionamento, está pronto para o táxi. Valeu. 2399, decolador de 1-2, show controle Salvador, 120, decimal 8. 308 Salvador, controle, só 3, 3. Salvador, tá 3399, decolou, mantendo a proa até Peugeot. Salvador 3399, contato radar do Coral, eu mantenho a proa até 2 mil pés. Até 2 mil pés, beleza, e suba para o nível 340. Tá, já, até 2 mil pés, após 2 mil pés, valida, considerando para 340, 3399. É 075, agora você já está se vai lá. Hoje o altímetro no 0 no meio. Após o ataque, dia 4 de 1, dia, ponto esperada 1-0, depois será pronto com 1-9-6-1. Terra Mil, clareza 3/2, confio para o controle. Município de Rio, está falando 2/0, aproximadamente 40 milhões. Gente, Terra Mil, autorizado em Rio. Salvador, tá 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 961961, pronto. Autorizada a linha Nicolás, estamos 0, vento 30 graus, 08 noite. Estou em Salvador, 120, decima 8. 208, valeu. Eu vou ter que fazer o meu zero. Eu vou ter o meu zero, velho. Chile 251, neutralizado, se estiver extremamente, eu sou o pai. Já volto por gentileza, quanto eu sou sem a guarda? A escuta mais pra voz. Mais pra voz. Eu sou o Montanha, do final 380. Foi autorizado o seu programa de 1 a 1, muito obrigado, tchau. Autorizada colagem, pistão 0, vento 30 graus, 09 graus. Colagem, 075.